você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? No escuro, e o seu pai acha tudo que ele faz errado e sem futuro. É complicado, mas podia ser. Mariana gosta de beijar outras meninas de vez em quando, beija menino só pra não cair numa rotina. É diferente.